Sejam bem-vindos a mais uma edição do Ficha do Jogador, podcast de entrevistas do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta. Nessa edição de número 24, né, do mês de agosto, eu recebi a presença ilustre aqui do Alan Farias, que é lá do canal Direto ao Ponto, né? Um dos maiores e mais ativos reviewers, né, de board games aqui no Brasil. Então, nesse podcast, eu vou bater um papo com ele, fazendo diversas perguntas elaboradas por mim e também pela galera que enviou as perguntas, certo? Bom, antes de começar de fato o papo, eu vou deixar aqui um recado muito importante, né? Talvez, acho que a forma de mais correta de falar isso é dizer que as atividades do Jogatina BG em cerca de 90% vai encerrar. Mas eu vou explicar isso numa live que eu vou fazer no dia 2, né? Dia 2 de setembro, que vai ser numa segunda-feira. Eu ainda acredito que vai ser lá pelas 7 da noite, 8 da noite, eu não sei necessariamente, mas eu vou fazer a live explicando a razão e outras coisas que me levaram a fazer essa decisão, certo? Mas fica a pergunta, vai acabar o Ficha do Jogador? O que eu posso dar de spoiler pra vocês é não, mas sempre tem um porém ali. Vai ser bem menos frequente quanto o Ficha do Jogador. Ficha do Jogador já é mensal, então vai ser num outro formato que eu vou explicar no dia 2, certo? Então peço perdão pelo vacilo aí por dar essa notícia pra vocês, mas a ideia realmente é por uma causa nobre, certo? Gente, vamos lá continuar com o nosso podcast, ouvir a história fantástica aí do Alan Farias nesse Ficha do Jogador. Bora lá! E começando então esse podcast maravilhoso aqui, tem a presença ilustre aqui do Alan. Alan, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, pessoal. Muito prazer. E pra quem não me conhece, eu sou o Alan. Exatamente, cara. Todo mundo perguntando pra quem não te conhece, quem você é então? É, o Danilo lá da Bravo Jogos, ele sempre me zoa com isso. Ele fala, ali, pra quem te conhece, você é quem? Bom, Alan, seja bem-vindo ao Ficha do Jogador, né? Aproveitando, a galera que já ouviu o começo ali, vai ser o final da segunda temporada do Ficha do Jogador. Vai pegar uma pausa aí por um tempo, mas vai fechar com chave de ouro aqui, porque eu queria fazer um tempo já bater um papo contigo. E, pra quem não conhece o formato do Ficha do Jogador, né, a gente faz em dois blocos. Um bloco sobre o Alan, né, que é o jogador, e um bloco sobre o trabalho dele, né, que vai ser o canal Direto ao Ponto. Legal. E pra começar esse bloco sobre você como jogador, eu quero saber como você se descreveria se fosse um personagem de RPG. Deixa eu só cortar a tua linha de raciocínio. Ah. Cara, eu tô feliz demais de estar participando desse negócio, porque eu sempre quis participar, eu falei, meu, legal, esse negócio vai chegar no episódio 100, eu nunca vou ser convidado, porque é vergonha alheia participar. Claro que tipo, não, eu, cara, vou convidar o Alan, nunca jamais. Tô brincando, mas, meu, eu escuto todos. Não, cara, eu sou muito fã do trabalho aí que você faz, então eu agradeço por ter ficado feliz pelo convite. Ah, eu tô super feliz pelo convite. Tô eufórico, cara. Um dos mais legais também que eu escutei recentemente foi aquele do Gama. Quando você entrevistou ele, eu achei aquele, sim, programa muito bom, cara. Muito legal ver uma visão de dentro, assim. Legal, cara. Mas vamos lá, Zabu, desculpa. Eu tô velho e eu tenho pronto esquecimento. Repete tua pergunta aí, cara, por favor. Então, como o velho Alan se descreveria como um personagem de RPG se fosse hoje, quando ele tivesse mais novo, assim, na adolescência? Cara, bárbaro nível Conan. Tipo, vou seguir fucking Kroll, meu. Tipo, meu, o Conan é o personagem perfeito do RPG. Olha, o cara é ladino. O cara é guerreiro, quase um prostituto do RPG, entendeu? Então, assim, o Conan, pra mim, ele é o cara. Eu me descreveria como o Conan. Mas falando sério, sim, eu acho que é algo entre guerreiro barra bárbaro aí, quase Chaotic Evil, vai. Oh, quase. Legal, legal. É difícil, normalmente, o pessoal vir aqui e falar que é Chaotic Evil, né? Normalmente fala, não, subterfúgio do Ladino e tal. Não, não, eu sou daqueles que eu chego metendo o pé na porta, se tiver um Beholder do outro lado, eu sou o primeiro a morrer também. Sim. E como que é o seu contato com o RPG, assim? Você jogou bastante ou foi poucos contatos? Então, Zaboa, eu conheci RPG em 1990. Olha, né? Lá na loja da Devir, que era aqui em São Paulo, lá na, acho que era Teodoreto Souto, uhum, muito longe, assim, há muito tempo atrás, então tão distante, né? Meu primeiro contato foi com a Advanced Dungeons & Dragons, na segunda edição. Sim. Né, edição importada ainda. Tipo, uma vez eu fui lá por conta de quadrinhos, acho que foi pra ver alguma coisa do Frank Miller, que alguém tava vendendo. E eu tinha um grupo de amigos que a gente gostava muito de quadrinho, né? Eu comecei a ler com 7 anos, mais ou menos. E com 8 eu já lia muito bem, né? Então eu sempre fui muito fã de quadrinho, ligado com a Marvel, DC, enfim. E eu tinha um amigão, né, que era uns 10 anos mais velho que eu, e ele sempre levava a gente nesses points de HQ. E aí ele falou, meu, vamos nessa loja aqui e tal, não sei o quê, que tem uns HQs do Frank Miller, meu, e você tem um HQ importada em 1990, autografada, era um, tipo, uma peça raríssima, né? É tipo, né, um board game KS, né? É, exatamente. Eu falei, vamos lá, né? Quero ver. E aí, quando eu cheguei, tinha um bando de cara, nunca vou esquecer disso, cara, sentado em volta de uma mesa, e o cara falando, agora veio, apareceu o dragão, rola teu saving throw aí, não sei o quê, o cara errou, morreu, o dragão te comeu, aí eu, com essa? Tipo, me deu um choque. Uhum. Eu falei, meu, que legal, cara. Eu falei, que é isso? Aí eu fui pra aí, fiquei quietinho, né? Eu, meu, juvenil pra caramba na época. Aí fiquei quietinho ali, esperando os caras terminarem. Eu perguntei, gente, que é isso? Aí o cara, meu, todo paciente foi lá, me catequizou, explicou direitinho. Falou, pô, legal. Sinta-se convidado pra vir aqui e tal. E os caras eram, tipo, 18, 20 anos. Eu era molecão mesmo. E aí eu fui lá algumas vezes pra jogar. Só que aí não só eu fui fisgado, né? Todos os amigos foram fisgados. Aí a gente já juntou grana. Fomos lá, compramos o GURPS. Era a segunda edição, que era aquele da capa meio branca e rosa. E aí, meu, começamos a jogar GURPS. Né? Começamos mal, né? É. É, começamos mal. Mas depois a gente começou a ter acesso a livros importados. E aí foi um atrás do outro, né, cara? Então assim, eu joguei muita coisa nos anos 90 e comecinho dos anos 2000. Mas nos anos 90 eu jogava meu RPG, tipo, toda semana, todo sábado e domingo. Oh, legal. Sessões de 6 horas, assim, sabe? Eu tive muito contato com RPG. Entendi. E depois o RPG, assim, foi fácil a transição pra board game? Ou você já tinha contato com os board games mais antigos aqui? Tipo, jogos tabuleiros clássicos aqui do Brasil? Não, então, eu tinha, né, como todo garoto, meu, joguei War, joguei Banco Imobiliário, Jogo da Vida, mas eu não era um aficionado. Tipo, meu irmão tinha um War, e às vezes eu queria jogar, mas eu era penteiro pra cacete, então ninguém queria me deixar jogar, porque eu ficava enchendo o saco a partida inteira, é. Tipo, sai daqui, moleque. Tipo, se você quiser assistir, assiste, mas fica quieto. Aí, beleza, eu ficava quietinho lá, mas ninguém me deixava jogar. Mas eu acho que meu primeiro contato com o board game dito moderno, né, que é o que a gente joga hoje, foi com o Munchkin, a edição da Devir, lá em 1500 bolinha, que era aquela caixa que era uma caixa meio creme, as cartas eram todas numa cor única, não era colorido. Eu não sei se você teve contato com essa versão. Não, eu só conheço só a versão da Galápagos mesmo. É, então, essa aí foi, acho que foi em 2002, isso, 2003, sei lá. Mas foi assim, eu tive contato com esse Munchkin, comprei justamente por ser jogador de RPG, né, um cara na loja da Forbidden Planet, que era uma loja que tinha aqui em São Paulo, que ela era no shopping, não era shopping Moema, era um shopping, esqueci o nome agora, e o cara me vendeu isso e falou, vocês gostam de RPG, esse jogo é legal, vocês vão gostar e tal, e como era da Devir, né, eu falei, ah, coisa boa deve vir, né, mas vem aquela piada da Devir, né. Meu, joguei muito Munchkin, mas passou, eu fiquei muito tempo sem jogar e tal, e lá nos idos de 2008, 2009, mais ou menos, eu tive contato com o Catan. Sim. O Catan foi meu primeiro board game moderno mesmo, né, teve o Munchkin lá no comecinho dos anos 2000, mas o primeiro mesmo, oficial, foi o Catan, e aquilo, tipo, eu falei, caraca, isso aqui é muito legal, tanto que eu gosto de Catan até hoje. Sim, é um baita de um jogo, né? É, mas o que me explodiu a cabeça mesmo foi o Tigres e Eufrates do Nizia, né? É, porque é um jogo antigão, né, e até naquela época, assim. Então, assim, foi na sequência, eu joguei Catan uma semana, na casa de um amigo, falei, que legal isso, cara, que legal, aí passou uma outra semana, ele me chamou, ele me mostrou, era a primeira versão do Tigres e Eufrates, eu tive essa versão também, que era a versão com as peças de madeira, tudo bem feinho, assim, mas classicão. E aí, quando eu joguei aquilo, eu perdi estrondosamente, né? Tipo, fiquei, sei lá, meu, com 0 pontos e todo mundo com 20. Aquilo me explodiu a cabeça. Eu falei, não, eu preciso ter isso aqui na minha vida. Aí foi assim que eu fui começando a entrar no mundo dos board games modernos. Foi através desses dois jogos, Catan e, na sequência, o Tigres e Eufrates. Bom momento de entrada, né? Com dois jogos ali. É um bom começo, né? Um bom começo. Mas eu acredito que, por conta desse começo, você consideraria o Nizia como seu designer favorito? Cara, é difícil falar designer favorito porque tem muita gente boa, né? Sim. Muita gente boa, mas eu acho que todos eles, inclusive o Nizia, eles têm muitos altos e baixos, né? Eu acho que o Nizia, da mesma maneira que ele consegue produzir jogos muito bons, muito fora da curva, ele também faz umas tranqueiras dele que... Pois é. Dá dó. Você fala assim, meu Deus do céu, ele fez isso pra pagar a conta, foi pra pagar boleto. É tipo o Marty Wallace, né? Exatamente. O Wallace é outro também, né, meu? O mesmo cara que fez o Brasme faz umas tranqueiras que dói, assim, sabe? Mas eu acho que o Nizia, eu gosto muito dos jogos dele, porque ele alia a simplicidade das regras com a profundidade do jogo, né? A profundidade da jogatina. Então, os bons jogos dele, você nunca vai pegar na primeira partida. Você vai jogar uma, duas, três, quatro, lá pela terceira, quarta partida, que você começa a enxergar a profundidade do design. Sim. Então, eu sou muito fã dessa escola que ele criou, sabe? Do menos é mais. Então, às vezes, ele entrega muito pouco, aliás, ele entrega muito pouco em termos de componente visual, mas entrega uma experiência de jogo muito bom. Então, acho que sim, vai. Acho que o Nizia é meu preferido, sim. Acho que entre todos, assim, que eu gosto, acho que ele é meu preferido. E quais são os jogos, os três top jogos, assim, do Nizia que você mais gostou, assim, de jogar? Ó, que eu gostei de jogar, cara, acho que o primeirão de todos, Tigres e Eufrates, acho que é o Concura, isso aí não dá pra colocar outro na frente dele. Eu gosto muito do Ra, que é aquele do Egito, que é um jogo de leilão maravilhoso, aquele jogo, gosto muito daquele jogo. Cara, eu ia falar o Samurai, que o Samurai é um ótimo controle de área, mas eu vou falar também de leilão, que acho que é a mecânica clássica, né, do Nizia, o Arte Moderna. É, uma boa. O Arte Moderna, pra mim, ele é uma aula de como um jogo de leilão deve ser feito, entendeu? Eu acho sensacional, assim, o controle do mercado, como funciona, a manipulação da mesa, pra você forçar os outros jogadores a buscarem certas coisas. Sim. Então, eu acho ele um assim, um brilhantismo de design, cara. Eu acho muito bom esse jogo. Legal. E depois que você teve contato com os jogos iniciais, assim, a sua coleção foi crescendo. E hoje, qual que é o tamanho dessa coleção aí que você tem aí no fundo dos seus vídeos? Cara, isso aí... Nossa senhora, isso aí é difícil de responder. Eu tento manter controle da minha coleção lá no, no Board Game Geek, né? Mas eu troco muito jogo, eu compro muito. Às vezes chega alguma coisa que a editora manda. Então, assim, eu esqueço de anotar. Às vezes, quando eu vou marcar uma partida, aí eu percebo que eu não marquei o jogo lá, aí eu coloco. Uhum. Então, assim, fisicamente é algo entre 400 a 500 jogos, mais ou menos. Caraca. É um número próximo, mas eu não tenho certeza. Sim. Acho que é algo entre 400 e 500. Fora os jogos do Nunes, assim, da sua coleção, você tem os seus queridinhos, assim? Os queridinhos? Meu, é uma coisa que vive me perguntando lá no canal é: Alan, faz um top 10. Cara, eu não tenho coragem de fazer um top 10. Calma, vai ter pergunta sobre isso, tá? Eu não tenho coragem, mas vamos lá. Acho que os queridinhos, eu vou tentar falar 5, vai. Projeto Gaia barra Terra Mística. Olha, né? Eu gosto muito dessa dupla. Eu acho o Projeto Gaia, pra mim, é o meu euro favorito de todos, assim, hors concours. Caraca, Zabu, que pergunta difícil, velho. Agora eu tô... Eu vou chutar um aí que você, eu sei que você gosta, que eu tenho quase certeza que você ia falar aqui, que é o grande. É o grande, boa, obrigado. Sim. É o grande, pra mim é o jogo de controle de área máximo. Até hoje nunca joguei nada melhor que aquilo. Bom, é o Catan, é o grande. Tigres e Eufrates, acho que agora eu tô no quarto, né? Sim. E o quinto, deixa eu pensar aqui. E o Terraform Mars, eu gosto muito do Terraform Mars, cara. Terraform é um baita de jogo. É, né? Eu queria jogar ele tão bem quanto eu gosto, entendeu? Eu queria jogar ele tão bem quanto eu gosto, mas o que eu amo nesse jogo é a construção do jogo, né? Você tem um negócio plano e você vê Marte se desenvolver na sua frente. Eu acho belíssimo esse jogo, uma obra de arte. Legal. Viu? Aproveitando aqui, o Rodrigo Cândido, ele pergunta aqui: quais são os jogos aí que você usou pra ensinar board games pras crianças aí, principalmente porque você tem uma relação com o canal e também com o seu filho, né, o Gabriel? Sim. Como que foi essa inserção dos board games pras crianças aí? Ó, primeiro eu queria deixar um abraço pra todo mundo que mandou pergunta, pra mandar um abraço individual pra cada um. Então, obrigado pelas perguntas, independente se elas vão ser boas ou não, mas abração aí adiantado pra todos. Então, vamos lá. Eu acho que tem alguns jogos específicos pra ensinar pra criança, né? Eu gosto muito do Catan, por exemplo, pra ensinar pra criança. Sim. Mas você modificando as regras, porque às vezes eles não pegam a maldade do comércio ali, né? Da hora certa de vender, de segurar, sim, né? Pra você travar os seus inimigos. Mas eu gosto muito da simplicidade de você construir aquelas rotinhas de fazenda. Eu gosto muito dele nesse sentido. Eu gosto muito de jogos táteis também pra ensinar com criança, né? Então, por exemplo, o Hino Hero, pra você empilhar as coisas. O Animal Upon Animal. Os jogos da Raba, de um modo geral, né? Eu acho que eles, pra catequizar crianças, eu acho que eles são muito bons. Fiquei muito contente de ver que esses jogos estão vindo pro Brasil. E mais contente ainda de ver que eles esgotam na velocidade da luz, né? É muito, muito rápido. Outro que eu gosto muito também pra jogar com criança, joguei muito com o Gabriel, né? É o Ticket to Ride. Ticket to Ride eu acho sensacional. Sim. Tanto pra novos jogadores quanto pra crianças. Então, eu penso assim, pra catequizar crianças, né? Vamos colocar dessa forma, que eu acho que eles são o principal público do jogo de tabuleiro e não nós, nerds, barbudos, já ficando grisalho. Com certeza. Eu acho que você tem que ter o jogo que o tema os fascine. A mecânica é mera desculpa. Então, se você tiver um tema, por exemplo, quando eu reuni o Gabriel e os amiguinhos dele, eu contava toda uma historinha a respeito do jogo, antes de começar a jogar. Eu omitia trocentas regras só pra eles brincarem, pra ter aquela experiência lúdica. Então, eu gostava muito, assim, sabe? De reunir ele e amiguinhos jogando, assim, né? Então, eu acho que o Catan, o Ticket Ride, esses jogos, e principalmente jogos táteis, né? Onde a criança tenha muito contato com o componente, que ela possa mexer, independente se tá bagunçando o jogo ou não, eu acho que é muito bacana. E também tem que ter aquela fase, né? Que não importa as regras, deixa a criança brincar com o componente. Exato. E depois, se ela se interessar ou se for o momento certo, você bota pra brincar. Exatamente. Muita gente me perguntava também assim: Alan, você sempre joga com o Gabriel? Eu falo, cara, quando o Gabriel morava comigo, né? Porque hoje, infelizmente, ele não mora mais. Eu nunca forcei o Gabriel a jogar. Falei, filho, quer jogar alguma coisa? Então, às vezes ele queria, às vezes ele não queria. Ele queria ir pro YouTube assistir alguma coisa comigo, ou ver algum desenho no Netflix, ou passear, ele, o Spike. Então, eu sempre quis deixar a coisa meio orgânica pra ele. Então, se ele tava afim de jogar, eu jogava. Caso contrário, tá tranquilo também. Legal. E agora, né, você comentou que o mercado tá absorvendo bem, tanto que muitas editoras estão abraçando a ideia de trazer jogos infantis, né? Então, isso é bem legal também pra quem tem esse público aí mais cativo. Porque acho que é um pouco assim, eu converso muito com o pessoal quando eu vou nas lojas, né? Às vezes eu vou na loja comprar algum jogo, aí o pessoal reconhece, não sei o que, tal. Pô, tô comprando um jogo aqui, vou comprar um jogo pro meu filho. Eu falo, não, você veio comprar um jogo pra você e você tá levando um pra sua casa pro seu filho, porque você não apoia da sua mulher. Então vamos contar a história adequadamente, né? Não inventa, né? Não inventa. Pois é. Você compra um de R$500 pra você e um de 50 pro seu filho, não inventa. Mas eu acho genial esse momento que a gente tá vivendo, porque eu acho que quando começou o boom do board game moderno aqui no Brasil, você via poucos jogos infantis. E hoje esse cenário mudou completamente. Todas as editoras têm lá em seu catálogo a Devir, a Meeple BR, a Galápagos, a Paper Games, todas elas. Todas elas têm jogos infantis, eu acho isso sensacional, cara. Tem que ter público, sim, sabe? Tem que ter mercado pra isso. Sim. Agora uma pergunta aqui do Moita, né? O Moita, um dos participantes aí do Procurando Bitucas, né? Do que é o Procurando podcast Bitucas. Que... Essa pergunta, eu tô com medo já. Não, ele só perguntou aqui, ó. Como você consegue tempo pra jogar, trabalhando, sendo pai, sendo podcaster, mundialmente famoso, lutador jiu-jitsu, karatê Shotokan, luta greco-romana, dançarino performático, YouTube produtivo? Como que você arruma tempo pra tudo isso? Ele esqueceu a parte da pornografia russa também. Tem um site X-Rated Pornografia Russa. Vamos lá. Eu tenho uma rotina de jogar, em média, né, 3 vezes por semana. Então, assim, as terças-feiras eu sempre costumei jogar porque é rodízio do meu carro. Sim. Então, eu sempre gostava de jogar terça-feira. Então, eu chegava, então, automaticamente não vou pro treino. Eu costumo ir pro treino segunda, quarta, quinta e, às vezes, no domingo. Toda sexta-feira é jogatina obrigatória. Então, eu digo que a jogatina de sexta é onde eu reúno os meus amigos mais gamers mesmo, né? Então, a gente joga, assim, com aquela desculpa do happy hour de final de semana, vamos comer, beber, falar besteira. Mas também a galera que joga analisando o jogo. Então, termina a partida, meu, a gente fica falando sobre o jogo, o que a gente achou, legal, se o jogo é quebrado ou não, né? A gente, tipo, a gente tá lá pra jogar, mas a gente sempre vai embora analisando o jogo. E aos finais de semana também eu tenho um casal de amigos que eu tô devendo um pouco de jogatina com eles, que eles são gamers mesmo, assim. Então a gente joga no objetivo de ganhar, de esmiuçar. E eles são aquela galera que joga mega focada, assim, sabe? Tipo, não tem muito AP, tá todo mundo pensando na sua jogada enquanto o outro tá jogando. Sim. Então eu tenho mais ou menos essa média de 2 a 3 vezes por semana pra jogar. A parte de dançar depende, né? Depende das boates que eu vou dançar, se elas estão com demanda. Moita é um besta, Moita, abraço. O Thiago Cares, né, um dos nossos apoiadores aqui das atividades aqui do Jogatina BG, ele mandou a pergunta assim, eu meio que sei a resposta, mas ele perguntou, qual o lançamento de board game que veio pro Brasil que mais te surpreendeu até hoje? Que mais me surpreendeu até hoje? Essa pergunta agora você me pegou de calça curta, vamos lá. Ó, eu acho que o lançamento mais importante no Brasil é o Catan. Certo. Justamente por ele ser um grande catequizador, enfim. Então, pra mim, o Catan é o board game moderno mais importante que existe. Eu acho que Catan tem que ficar sendo lançado aqui sempre, sempre, sempre, sempre. Puta, eu vou falar de alguns, cara. Pode falar à vontade. Um jogo que eu jamais imaginava ver no Brasil, Twilight Imperium 4. Imaginei. Aliás, eu aprendi a jogar vendo seus vídeos, tá? Confesso, aprendi a jogar vendo seus vídeos. É a série sensacional. Eu sempre coloco a observação, veja errado pra não jogar errado. Não, mas eu vi todos, cara. Ah, falei, legal. Sensacional. Melhor série do Twilight Imperium. Não tô falando porque eu tô sendo entrevistado, nem porque eu tô recebendo pra isso, né? Mas pra mim a melhor série Twilight Imperium 4 é a tua, cara. De longe, disparado. Pô, valeu. Então, ele era um jogo pelo porte dele que eu jamais imaginaria ver esse jogo aqui. Eu acho que um outro que eu gosto muito também... Puta, é difícil essa, cara. É porque é muito jogo, Zabu. É jogo demais, cara. É jogo demais. Mas você não ficou feliz assim quando... E o Tigres é o Eufrates. É, exatamente esse mesmo. Também. O Tigres é o Eufrates, quando saiu, eu fiquei eufórico, porque eu falei, meu, eu jamais imaginava que esse jogo fosse sair no Brasil, né? Porque ele vem de uma série que tá sendo lançada agora, que é a Euroclassics, né? Então, sim, eles pegam jogos do NISA que são mundialmente consagrados, como o Tigres e Eufrates, o Ra, o Samurai, sim, o Through the Desert. O Blue Demon, né? Isso, é, o mais recente, se eu não me engano, foi o Taj Mahal agora, acabou de sair, sim, tem um tempinho aí que é uma caixa vermelha, esse eu não tenho, preciso comprar ele. Então, assim, pra mim, quando saiu o Tigres e Eufrates, eu falei, caraca, não acredito, eu fiquei louco, eu falei, meu, quero isso, né? Eu falei, meu, sensacional, muito bom. Então, eu acho que tá nesses aí, sabe? Tipo, no coração, Catan e o Tigres e Eufrates, mas eu acho que em termos de importância, ver um jogo como o TI4, pra mim foi surreal, sim, de legal também ver isso no Brasil. É, depois do TI4, os outros anúncios não ficaram assim tão impactante, né? Porque não chocam mais, né? É, verdade seja dita, não chocam mais, cara. Sim. Tipo, pô, saiu o TI4, cara, que é um jogo de muito nichado, né? Sim. Não é todo mundo que gosta, não é um jogo pra todo mundo, e saiu. Falei, pô, pois então, agora nada me choca mais. Legal. Como jogador, o que mais te empolga, assim, no hobby de jogos de tabuleiro, assim? O que você colocaria os destaques dessa mídia? Cara, é assim, eu gosto muito da união que os jogos de tabuleiro criam, né? Uhum. Tô comentando isso com um amigo meu dia desses. Por conta da internet, do avanço da tecnologia, a gente, sim, tá se distanciando fisicamente das pessoas. Isso é uma verdade nua e crua. É, eu vejo até meu filho, assim, meu filho, ele foi ganhar celular dia desses. Eu segurei até onde deu. Não queria que ele tivesse um celular, não queria que ele tivesse tablet, eu queria que ele fosse uma criança normal. Queria que ele tivesse os amigos, fosse jogar bola, fosse jogar baralho, dominó, fosse empinar pipa. Eu tentei dar uma criação mais natural pra ele possível com zero tecnologia. Mas, infelizmente, a tecnologia é um avanço esmagador, né, cara? Então vai chegar uma hora que você vai ter contato. Sim. Eu acho que, pra mim, o primeiro fator que os jogos de tabuleiro criam é isso, é o fato de você reunir pessoas que possam, né, se conhecer ou não se conheçam, tipo num evento, ou vou convidar um amigo pra ver aqui em casa. O cara chega, oi, tudo bem e tal. É incrível como você socializa rápido na mesa. Incrível. Daqui a pouco você tá fazendo piada com um cara que você conhece há 10 minutos, você tá sorrindo pra um outro que você nunca viu na vida. Às vezes você tá trocando o telefone com uma moça ou um cara após o final da jogatina, porque pode virar amigo ou virar um namorado, namorada. E assim, as relações humanas que uma partida, meu, de um jogo de tabuleiro, cara, é surreal isso, podem criar. Então eu acho isso muito legal. Pra mim esse é o maior mérito. Legal. É muito legal você ver também como aparece um pouco das pessoas durante a jogatina, né? Uhum. Então às vezes, a partir você vê quem é calmo, você vê quem é estressado, você vê quem é ansioso, você vê quem viaja na maionese no tema. Eu acho muito legal isso, cara. Então eu acho que essas são as coisas que mais me fascinam dentro do universo de jogos de tabuleiro. Legal. Ó, o Roberto San, aí de São Paulo, perguntou qual que é a cor de meeple, de peça que você escolhe normalmente. Cara, aí é complicado, porque assim, o meu grupo fixo, né, o de sexta-feira, sempre tem, eu jogo de azul, jogo de verde, jogo não sei o quê. Eu fico a cor que sobra. Então, se você perguntar qual é a minha cor, não sei, velho. Eu tento jogar de verde, tá? Ah. Eu tento jogar de verde. Porque a cor que eu não escuto ninguém falar. Tipo, é amarelo, é o azul, é o vermelho. Eu tento jogar de verde. Quando sobra, eu tento jogar de verde. Aqui, ó, o Thiago Cares e o Newton Cortez lá de Natal, no Rio Grande do Norte, perguntaram qual foi a sua pior experiência com o jogo e se essa experiência levou você a usar suas artes marciais. Olha aí. A galera tá pensando que você sai dando porrada na mesa. Verdade. Primeiro, um grande abraço, pessoal do Nordeste. Eu troco mó ideia com a galera do Nordeste aí, através do canal. Super abraço, né, meu? Tenho uma vontade muito grande um dia aí poder participar de um evento com todos vocês. Um forte abraço. Abraço. Eu tenho uma experiência péssima com o jogo, que foi jogando Spartacus, cara. X-Grilla. Essa aqui eu vou contar, porque essa foi podre. Todo mundo que joga Spartacus sabe que Spartacus é um jogo que tem que funcionar em número par. Sim. Não tente jogar número ímpar, porque se os caras se juntarem pras o A1, você tá ferrado. E eu, como bom dono de jogo, óbvio, sempre sou o alvo, né? Sempre. Então eu tava jogando numa mesa onde tinha um amigão meu, Maurício, a gente amigo mais de 20 anos já, e o Fred também, que é um amigão meu, e assim, o Maurício, ele joga pela farra, ele nunca se preocupa muito em ganhar, e ele é advogado de regra. Tudo ele contesta, né? Tudo ele contesta. Não, revê essa regra aí, vê se tá certo, não sei o quê. Então, e o Fred não, o Fred é um cara que ele mal fala durante o jogo, tudo ele quer ganhar, o cara é obcecado, assim, sabe? Tipo, geralmente você joga uma partida com ele e você perde, o cara é maluco. Assim, sabe? Tipo, ele não joga pra brincar, ele joga pra ganhar. E aí, estes dois filhos de boas mães brasileiras se uniram pra me bater no Spartacus. Mas assim, eu fiquei sendo chutado de um lado pro outro. Pá, uhum. Pá, pá, todos os caras estavam contra mim. Aí eu perdi a paciência. Eu me irritei, levantei da mesa e falei, ah, vai pra que pariu, seus dois... Seus malditos, eu levantei, saí xingando e os caras chorando de rir, chorando. Ah, volta aqui, volta aqui. Falei, não volto não, porque se eu voltar, eu vou me enfiar a porrada nos dois. Mas eu nunca cheguei às vias de fato. Mas esse dia eu fiquei puto de verdade, cara. Foi engraçado. Legal. Hoje é engraçado, no dia não foi não. Aproveitando que o Gustavo Rocha perguntou se você alguma vez pensou em parar com o hobby. Mais de uma vez. Mais de uma vez? Olha não, mais de uma vez. Mais de uma vez. Vou contar agora uma coisa engraçada. Isso é uma coisa muito particular que eu vou falar. Eu tenho um problema muito sério de ser adicto. Né? O adicto é um viciado. Ah, sim. É, a pessoa quando é viciada, ele se vicia em coisas diferentes, né? Então você nunca deixa de ser um viciado, né? Por exemplo, o cara quando é alcoólatra e ele para de beber, ele vai arrumar um outro vício. Sim. Então talvez ele vai começar a mascar chiclete, talvez ele vai começar a fumar, ou vai tomar café, ou ele começa a correr, que aí é um vício saudável, ou ele vai pedalar, que é outro vício saudável, enfim. Ele vai substituir um vício por outro. Eu sou um adicto, assim, diagnosticado mesmo. Então eu, durante uma boa parte da infância, toda a adolescência e começo da minha fase adulta, quadrinhos. Uhum. Meu, eu cheguei ter 8 mil exemplares de quadrinhos. Nossa, em casa, assim, caraca. Sabe? Tipo, colecionava 8 mil quadrinhos. Tudo que você puder imaginar. Tudo. Aí um dia me deu um estalo. Falei, cara, isso aqui é peso, tô juntando tralha, isso não vai me servir pra nada. Então, eu doei uma parte da minha coleção pra escolas, pra creches, pra centros comunitários, né, pessoal mais carente ter acesso. E eu mantive algumas coisas. Então, hoje eu ainda tenho quadrinho, deve ter, sei lá, 100 encadernados, por exemplo. Talvez até menos. Talvez não chegue nem esse número. E de vez em quando ainda compro, mas porque eu acho que a indústria entrou numa repetição infinita, um loop infinito, as histórias, nada muda, então enfim, isso é outro assunto. E aí eu tive o contato com o esporte, aí eu conheci triatlon, aí meu, vivia triatlon. Olha esse nível, né? Ele saiu de quadrinhos pra triatlon. De quadrinho pra ser triatleta. Aí vivi triatlon durante 10 anos, fiz competição, treinava todo dia, domingo a domingo, era louco mesmo. Mas a comunicação com o esporte vem antes disso, mas eu entrei de cabeça no triatlon. Aí voltei pras artes marciais, que eu fiz quando era molequinho, então hoje em dia, eu digo que o meu vício é arte marcial. Eu não digo que o board game é um vício, porque eu considero board game um hobby. Eu consigo ficar um dia, dois, três, uma semana sem jogar. Não, não, vai me afetar, né? Mas eu não cheguei no ponto do vício. O jiu-jitsu pra mim é vício. Quando eu fico sem treinar, eu fico agoniado, fico frustrado, fico com raiva. Eu preciso ir treinar. É uma coisa que pra mim tá ligada diretamente nisso. Mas o board game, eu acho que até determinado ponto, eu acho que ele entrou um pouco no vício substituindo os quadrinhos. Então, eu sou colecionador, né? Uhum. Óbvio. Se você assistir qualquer vídeo meu, você vai perceber, eu sou colecionador. Então, eu tenho aquela preocupação de ir lá atrás daquele título específico. Pô, eu quero comprar aquele jogo. Aí a gente entra um pouco naquela discussão, né? É necessário ter tantos jogos? Não é? Isso é uma discussão muito longa. Acho que isso aí rende discussões interessantíssimas. Com respeito certeza. A todos os pontos de vista, né? Mas o meu é... Eu confesso, eu sou colecionador. Tento jogar tudo que eu tenho. Não consigo, com grande grau de sucesso. Mas tento jogar tudo que eu tenho, sim. E pra meio que embalar o final desse bloco, né? O Lucas Lopes aí de Rancharia São Paulo. Ele quer saber quais são os seus estilos musicais favoritos e qual música que você tem mais ouvido recentemente aí. Fala pra gente. Cara, vamos lá. Eu sou from Satan, total. Sou from hell. Aqui fede enxofre minha casa. Aqui é heavy metal, death metal pra baixo. Pra mim, quanto mais podreira, melhor. É só seguir o Alan no Instagram, ele mostra uns capirotos lá, isso. É, exatamente. Se você me seguir no Instagram lá, você vai ver, cara. Eu às vezes jogo nos stories que eu tô escutando. Então, assim, o bom e velho heavy metal. Eu até gosto de algumas coisas de rock and roll, mas, assim, acho que no tradicionalzão, eu escutaria Johnny Cash, que não é nem tanto rock and roll, né? Ele pega aquela linha mais Southern e tal. Gosto de, deixa eu pensar aqui, Lynyrd Skynyrd, que eu também gosto, que é Southern Rock. Então, mas eu acho que basicamente é heavy metal. Mas aí eu vou muito dos extremos. Então, assim, eu gosto de música pesada, música agressiva, thrash metal, death metal, grindcore. Essas bandas novas, eu gosto muito do Trivium, por exemplo, que é uma banda que eu acho que tem uma sonoridade muito legal. Inclusive, acho que no episódio do Tábula Quadrada, você tocou uma das músicas do álbum mais recente deles lá. Sim. Eu tava ouvindo, falei, pô, é muito legal aquele som. Mas eu, pra mim, é death metal, tá? Então, se puder pedir música no Fantástico, Cannibal Corpse, Scourge of Iron aí, ó. Eu quero Cannibal Corpse no meu. Vai ser o final desse bloco aí. Então, se você não gosta de death metal, galera, desculpa, o negócio é barulhento e pesado aí que eu pedi. E aproveitando só pra encerrar, então, bateria de perguntas rapidinhas. Manda. Pão de queijo ou um pãozinho na chapa? Eu sou paulistano, pão na chapa. Pão na chapa, vamos lá. Um rola de jiu-jitsu de 15 minutos ou uma partida de Mage Knight? Quem mandou essa foi o Gustavo do Rio de Janeiro. Ah, não. Um rola de 15 minutos. Opa, dificuldade total. Quanto mais difícil, mais eu gosto. Fantasia de He-Man ou fantasia de Conan? Ah, do Conan, óbvio. Do Conan, óbvio. O Conan, cara, o He-Man, ele não vem com o melhor apetrecho que o Conan tinha em cima dos ombros. Uma baita de um mulherão aqui, ó, pendurado no ombro. Ele andando comendo o ombro, né? O Conan, sempre. Ó, mais uma pergunta aqui. Ganhar vida com board games ou ganhar vida com esportes? Difícil essa, hein? Uhum. Bem difícil, porque eu sou um apaixonado por esportes. Eu acho que o esporte, ele te promove tudo que você pode ser. Acho que ele te dá a plenitude do ser humano. Sim. Né? Acho que o prazer do esporte é você ser pleno com o maior dom que a vida te deu, que é o seu corpo. Mas board game é entretenimento, tem toda essa paixão que eu falei de reunir pessoas, de transmitir energia boa. Essa é difícil, ainda fazer os dois, não? Dá pra ficar... Um ou outro. Então, board game, vai. Porque esporte posso machucar. Board game. Essa aqui é pra finalizar, então. O que você prefere? Um cheiro de jogo novo ou responder comentários de haters? Comentários de haters, eu adoro os caras, eu adoro, meu, tem uns sensacionais lá no meu canal, comentários de haters, sempre. Let's go! Começando então o segundo bloco, antes de fato falar com o Alan sobre o canal Direto ao Ponto, eu vou passar alguns dados aqui que eu peguei na semana passada, antes da gravação desse podcast. Aqui o número de inscritos, olha aí. O número de inscritos do canal do Alan atualmente, 7.654 inscritos, até o momento que eu tinha visto, claro. Deve estar em 12 bilhões agora. Mais de 800 mil visualizações. Uou. O primeiro vídeo, de fato, do Direto ao Ponto não foi no YouTube, foi no Facebook, né? Depois Exato. Que o terceiro vídeo que começou no YouTube e logo mais o canal aí no dia 8 de setembro vai completar 5 aninhos, olha aí. Quem diria? Caraca, nem eu sabia, velho. Obrigado, vou comemorar. Vou comprar um bolo, não sabia. Juro por Deus, eu não sabia, tô sabendo agora. Isso. Eu sou muito desligado com data, cara. Eu já esqueci aniversário de mãe, de todo mundo, você pode imaginar. E atualmente tem mais de 440 reviews. Na verdade, acho que tá quase 450 reviews totais, fora episódios extras, participação do Gabriel e tudo mais. E vem a pergunta que muita gente quer saber. Eu, o neto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Como surgiu a ideia de falar sobre board games? Qual que foi a motivação de colocar o celular ali e gravar suas opiniões? Então, eu sempre que eu encontro o Jack Explicador, eu brinco com ele, né? Que ele até me zoa, né? Ele fala, putz, eu não queria ter essa culpa na sua vida. Quando eu comecei a jogar, né? Por motivos óbvios, eu fui no YouTube pesquisar, né? Aí, digitei lá, meu, Jack Explicador apareceu, né? Fui pesquisar, apareceu. Aí, assisti um vídeo sobre o Zombicide, inclusive, que eu acho que é um dos primeiros vídeos dele, um dos mais antigos. Um dos clássicos dele. É, um dos clássicos dele, trocentos trilhões de visualizações. E eu vi o Jack e tal, ele com toda aquela dinâmica dele. O Jack, ele é um cara que ele tem uma empatia muito rápida, né? Você Sim. simpatiza com ele muito rápido. E aí eu falei, puta que cara legal, mas o vídeo dele é um saco. Meu Deus do céu, como demora. Eu falo isso pra ele direto, falo, Jackson, eu te amo, cara, mas seu vídeo demora demais, velho. Eu não tenho paciência pra ver até o fim. Aí eu pensei, falei, pô, eu vou tentar fazer uma coisa parecida com esse cara, só que curtinho. É porque eu sou meio pavio curto pra algumas coisas. Então, por exemplo, se você fazer uma reunião comigo no âmbito profissional, cara, reunião comigo dura 10 minutos, velho. Então, tipo, fala o que você tem que falar, pontua o que você tem que pontuar, comunica o que você tem que comunicar e tchau, vou tomar meu café. Obrigado. Eu não tenho paciência com gente que discursa, né? Eu, por exemplo, pra discursar, eu não mando muito bem, né? Assim, em ambiente profissional. Eu sou super objetivo. Uhum. E aí eu fui gravar com essa ideia mesmo. Aí eu lembro que eu soltei o primeiro vídeo no YouTube, né? Como você já bem observou. E um cara comentou, meu, que bosta. Que, nossa, que vídeo horrível. Que não sei o que, não sei o que. Eu falei, ah, eu vou soltar outra só pra pirraçar esse cara. Só que aí o outro saiu um pouquinho melhor. E aí um cara falou assim, pô, legal, tem futuro, porque você é muito direto ao ponto. Aí você já pegou já o nome. É, eu queria lembrar o nome desse cara. Fulano, não sei quem é você, se você estiver escutando. Te amo, você deu o nome do meu canal. Te amo, tudo de bom pra você. E aí começou, né, no YouTube. Começou assim, dessa maneira. Certo. E você comentou, né, que você pega o celular e grava. E atualmente o seu modo de gravar é com o celular, né? Você grava com o celular, na você grava... Na verdade é assim, Zabu. Ah. Eu comecei gravando com o iPad. Certo. Né, os primeiros vídeos. Aí teve uma época que o Gabriel, ele começou a jogar. Então, às vezes, ele monopolizava o iPad, né? Então, Sim. ficava naquela briga. Pega o iPad, pega o iPad. Pega o iPad, não pega. Então, pra não ficar mostrando o iPad na frente dele, aí eu comecei a gravar com o celular. Então, eu alternei muito durante um tempo. Isso é muito nítido, principalmente nos vídeos mais antigos. Você percebe que tem uma diferença de qualidade, de ângulo de câmera, é tudo muito diferente, né? Então eu alterei muito. Mas basicamente é isso, tipo, pega o celular, coloco, tá gravando. Sim, o pessoal perguntou assim, tipo, um dia você vai se profissionalizar, colocar um luz, câmera, qual que vai ser o futuro do Direto Cara, ao Ponto? Ó, uma vez me perguntaram isso, Alan, que luz que você usa? Eu falei, a luz da sala, a luz da janela. Uhum. Então se o sol tá muito forte, eu não gravo, porque eu não enxergo com o sol batendo na minha cara. O melhor horário pra gravar no meu formato é meio-dia, porque o sol tá pino e a iluminação fica perfeita. É, eu não digo que eu não me profissionalizaria, tá? Por que que eu não me profissionalizo? Justamente porque, pelo que eu acabei de falar, eu não tenho muita paciência pra coisas Sim. que tomam muito tempo, né? Eu acho muito legal, né? Tipo, você, Covil, Jack, Aftermath, Coelho, o pessoal do Tabula, todo mundo, né? Eu acho muito legal a paciência e o trabalho que vocês têm com isso. Mas, velho, eu não tenho. Eu nem pra pensar. Uma vez me perguntaram assim, Alan, como é que é o teu critério de seleção pra gravar um jogo? Você ensaia? Você tem roteiro? Meu amigo, eu ligo o celular e eu falo. O que vem na cabeça é aquilo que vocês vão ver. O máximo que acontece de edição é, tipo, se acabar a bateria do celular, que já aconteceu mais de uma vez, ou de dar algum problema no celular e eu fiquei lá mexendo a boca e saindo som nenhum, entendeu? Aí eu vou lá e gravo de novo, tudo de Sim. novo, velho, desde o começo. Já teve alguns vídeos de eu gravar, eu não gostar e falar, puta, isso aqui não tá legal, e gravar de novo. Mas, tipo, não aquele pedaço que eu não gostei, o vídeo inteiro. Então, tipo, eu ficava uma hora falando de um jogo e aí o vídeo final tem 8 minutos. Eu fiquei lá uma hora gravando a mesma coisa, várias vezes, tipo, louco, maluco, né? Sozinho falando a mesma coisa. Eu te entendo facilmente. É, meu, é maluco. E como que é a rotina de gravação? Normalmente você pega pra gravar durante a semana, você grava, tipo, um take de vídeos diretos e lança ao longo da semana. semana ou você grava todo dia? Como que é? Eu tento gravar todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não. Mas quando eu pego, né, até pelo meu formato, eu gravo mais de um jogo de uma vez. Sim. Né? Então, às vezes, eu gravo 4 reviews, 5 reviews. E como eu tenho uma frequência que tá fixa agora, né? Já tem um bom tempo, de 3 vídeos por semana. Então, geralmente, eu tento gravar 2 semanas de uma vez. Então, tento pegar, tipo, um dia ou dois na sequência, gravar 6 vídeos. Eu falo, bom, agora eu tenho 14 dias de vídeo aqui pronto. Então, beleza. Agora dá pra descansar um pouco, jogar coisas mais complexas e tal. E uma coisa que eu sempre tento também é jogar um jogo, no mínimo, 2 a 3 vezes. No mínimo. Tem jogo que a gente joga uma única vez e fala assim, ah, já dá pra falar sobre isso. Mas aí eu acho que não passa uma transparência sobre tudo que o jogo possa entregar, ou você se aprofundar mesmo sobre o jogo. Então, eu sei, hoje em dia eu vejo meus vídeos, eu sou muito crítico, tá? Não parece, mas eu sou muito crítico nos meus vídeos. Tem vídeo que eu já me arrependi de ter gravado, tipo, putz, eu fiquei muito superficial nesse vídeo, sabe? Eu entreguei a ideia que eu queria, mas eu acho que eu poderia ter falado um pouco mais disso, ou poderia ter abordado um pouco melhor isso aqui, mesmo dentro daquele formato mais condensado que eu faço. Eu vou te dar uma dica aí de vídeo pra você fazer no formato que você faz, pra não te dar trabalho. Vai ser revendo o ponto. Você pode falar sobre o jogo que você falou antes. Boa. Falando de volta, falou assim, ó, vou rever meu ponto aqui, porque eu queria falar mais de... Muito boa, boa, gostei. É, mais de uma vez, eu já vi vídeos antigos meus que eu, tipo, eu regravaria isso. Uhum. Ó, é uma boa sugestão, hein? Não, gostei, vai ficar aí. Tá anotada aqui, tá anotada. Boa sugestão. Até o nome é bom, o nome funciona. Com certeza. O nome é bom. Agora tem uma pergunta aqui que surgiu durante o Diversão Offline, durante a nossa palestra lá, onde eu tava mais vermelho que qualquer coisa. Cara, verdade, tu travou aquele dia, velho. Verdade, não, travou. Eu não consigo falar em público, então pra mim é muito difícil. Mas é fato que você grava fazendo squat? Agachado? Cara, verdade. É, eu falo isso pra todo mundo. O segredo é malhar os glúteos, entendeu? Eu faço muito agachamento. Não, isso é verdade mesmo, não é mentira. Sim. Desde o primeiro vídeo, eu gravo de cócoras, né? Com agachamentozinho ali. Tem um único vídeo, que é o review do Sator, aquele que a Ludofy lançou, que era não sei o que lá, era uma sigla, né, o nome, agora o nome todo. Vai e volta, né? Exatamente, igual. Que esse vídeo eu estou sentado na sala e com o ambiente todo escuro, parece que eu tô numa sessão de magia negra, assim, sabe, ficou meio... ficou bem relacionado ao tema, assim. O vídeo é esquisitão, eu tô com a cara esquisita, o ângulo é esquisito, ficou tudo esquisito. É o único vídeo que eu tenho sentado. E aí eu falei, meu, não é pra mim, cara, não é. Tanto que até no vídeo do Mage Knight, o edição definitiva, eu coloquei uma mesa na minha frente e tal, pra mostrar. E mó galera gostou, falou, não, legal, putz, que bacana. Aí você começa a mostrar as coisas com mais calma, sem derrubar tudo no chão, sem as coisas ficar caindo, não sei o quê. Mas aí eu fiz uns testes, eu gravei uns 2 vídeos, e aí eu falei, pô, não sou eu isso aqui, cara. Tá faltando o meu glúteo trabalhado aí, não sou eu. Não vai dar certo. Aí a pergunta, o squat que você faz é o ocidental ou é o russo, que é o com a sola inteira? Não, eu faço o russo, eu tenho uma kettlebell aqui, depois se quiser, eu vou até tirar uma foto dela lá e colocar no stories do Instagram comprovando aqui, ó, o segredo dos glúteos de youtuber aqui, ó. Exatamente. Eu adoro treinar com aquele negócio, cara, eu adoro treinar aquilo ali. Boa. Agora tem uma pergunta aqui novamente do Moita, ele pergunta aqui que recentemente no seu Twitter você tava pensando em não mais pegar protótipo pra review, tendo a vista de dificuldade dos autores em receber crítica, e ele pergunta, como que você avalia os jogos de autoria independente no Brasil, bem como você avalia a receptividade a críticas e mesmo a maturidade da galera que tá fazendo os jogos aqui? Ó, vamos lá, ótima pergunta. Moita, finalmente fez alguma coisa de útil na vida, parabéns. A outra foi ter casado com a Bianca, que tu não merece aquela menina não. É, brincadeira, beijo pros dois. É assim, vamos lá, eu já fiz review de muito protótipo, tá? Eu não vou citar nomes, né, pra não constranger ninguém, nem criar uma situação, mas eu sei que você, ouvinte, quer nomes, porque vocês gostam de treta, tá? Eu sei. Mas vamos lá. Teve 2 casos que me fizeram chegar nessa decisão. Um foi de um jogo nacional, onde o designer, eu percebi que ele ficou totalmente descontente com o meu review, e a partir daí ele cortou relações comigo. Cortou. O cara trocava uma ideia, e assim, bacana e tal. E eu lembro que nesse review, eu nem critiquei o jogo, né, propriamente dito. Eu critiquei a produção do jogo, algumas escolhas de arte que eu acho que deveriam ter sido melhores, eu acho que ele ficou meio poluído, mas não falei mal do jogo, o jogo ele é até bom, mas eu acho que ele tem esses problemas assim de identidade visual, eu acho que visualmente ele poderia ter sido melhor trabalhado, né, e aí esses foram os motivos, porque eu até gostava, né, gostava não, gosto do cara, não tenho nada contra, né, eu só achei estranho a situação, esse foi um motivo. Aí o outro foi um protótipo que eu recebi de um cara, joguei com uns amigos meus e assim, o jogo não funcionava, em nenhum aspecto, o jogo nada chegava em lugar nenhum, as regras não faziam sentido, o jogo era quebrado, e eu mandei um feedback pro cara, escrito: cara, teu jogo tem futuro, mas acho que ele tem que ver mais playtest, tem que jogar mais, é que você quis colocar muita coisa no jogo, e às vezes o menos funciona melhor. Sim. Acho que você tem que tentar entender um pouco o mercado brasileiro, o público brasileiro gosta muito de jogo, eu não vou dizer fast-paced, né, aqueles jogos rápidos. Sim. Mas pra ideia do teu jogo, talvez um jogo fast-paced funcionaria melhor, com menos curvas dentro do jogo, menos buracos aí sem saída que vocês colocou. O cara me esculhambou. O cara me xingou muito. O cara me xingou muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. E, cara, uma coisa que eu aprendi é: quando uma pessoa te agrediu, te ofender, a melhor coisa que você faz é não revidar. Uhum. Entendeu? Aí eu falei assim: ah, que bom que você pelo menos leu o que eu escrevi. Então, obrigado. Se você precisar de mim pra alguma coisa, pode chamar. Esses dois foram os casos principais, uhum, né? Então, me levaram a isso. Teve até um protótipo recente agora que eu recebi. Foi financiado, legal. Meu, super parabéns pra editora. E, por acaso, eu não fiz o review. Falei pro cara, o jogo pra mim não funcionou, porque eu acho que o jogo, ele se joga sozinho. Tem uma ideia muito boa aí, mas que não tá bem trabalhada. E aí o cara, tipo, ok, né, mas ele cagou pro que eu falei. E aí ele pediu de volta o protótipo. Ó, você devolve o protótipo, então, por favor? Só que assim, eu tenho um problema muito sério, que é de correria de dia a dia. Sim. E eu ainda não consegui devolver o protótipo pro cara. Acho que o cara deve estar até achando que eu tô agindo de má fé e deixo aqui registrado. Não é. É porque minha rotina é muito corrida. Porque até como o Moita bem lembrou, eu sou dançarino performático, então exige muito tempo isso. E aí eu perguntei pras outras pessoas que fizeram review, né, desse mesmo jogo, se pediram o protótipo pra eles de volta. Não pediu pra ninguém. Olha. Entendeu? Tipo, foi só comigo que não quis gravar. Aí eu desencanei, eu falei: meu, quer saber? Então assim, por exemplo, o Moita, né? O Moita, meu, ele é amigo meu, o cara participa lá comigo no Procurando Bitucas, adoro ele, a esposa, virou um amigo, foi um amigo que o Board Game me deu. Ele vai lançar um jogo agora e eu mantenho a regra, não vou fazer review. Se o jogo for publicado, aí sim, eu vou lá, faço review do jogo publicado e tal, tal. Mas não é nem por ele, é porque eu sou a favor de que se é pra um, é pra todos. É. Entendeu? Então, não faço mais. Entendeu? Nem pra ele, nem pra mais ninguém. Entendi. Então, o Moita continua com uma pergunta aqui. Na verdade, ele coloca uma afirmação e depois pergunta, né? Ele falou que é nítida a influência dos comunicadores e influenciadores no hobby pra um financiamento coletivo vingar, ou não? Eu acho que é muito relativo isso. Mas assim, você não sente um peso, assim, quando você tava fazendo essa avaliação desses jogos, assim, tipo, sua opinião às vezes alavancava ou fracassava? Sim, assim, eu vou te confessar uma coisa. Ah. Eu nunca cobrei por um review meu, de ninguém. De ninguém, nem de editora, nem de protótipo, de nada. E mais de um caso, até hoje, inclusive. O pessoal entra em contato comigo: Alan, como é que funciona? Quanto que você cobra? Se a gente te pagar, você faz quantos vídeos? Ou quando é o cara do protótipo, já teve gente que me perguntou: você pega porcentagem de venda e tal, não sei o quê. Uhum. E eu deixo bem claro: cara, eu não quero nada. Por quê? Porque eu comecei o canal pra divulgar o hobby, pela paixão que despertou dentro de mim, que ainda existe. Sim. Então eu gostaria de ganhar dinheiro com board game um dia? Gostaria, mas eu gostaria, tipo, de estar trabalhando numa editora, ou de ter a minha editora, ou de ter uma loja, ou de vender componentes. Eu acredito muito em energia, sabe, cara? Então agora eu vou entrar num papo meio espiritual agora, né? Agora que você tocar uma música espiritual de fundo, eu acredito em energia. Eu acredito muito no que você colhe, o que você dá pro mundo, entendeu? Então, assim, eu acredito muito em plantar coisas boas pra receber coisas boas. Uhum. Então, é o teu sonho, cara. Você é designer, sabe? Então, assim, se eu puder te ajudar, é legal, sabe? Já me ajudaram na vida lá atrás. Então, eu tento retribuir isso de alguma forma. Então, na época que eu fazia isso, né? Eu sempre deixei muito claro: se eu gostar do jogo, essa é a única regra que eu colocava. Eu gravo. Caso contrário, eu não gravo. Uhum. Não vou gravar só pra te ajudar. Mas eu acho que pesa sim, né? Eu acho que assim, o Alan gravar um review sobre o jogo da tia vovozinha lá, uhum, vai ajudar o cara a vender? Talvez. O Jack Explicador e o Covil dos Jogos gravarem, com certeza vai ajudar o cara a financiar o jogo muito rápido, porque são dois criadores de conteúdos que têm muito peso. Sim, com certeza. Né? Eles têm muito peso, a palavra deles tem muito peso. Então, eu acho que sim, acho que até determinado ponto tem peso sim, no sucesso de um financiamento coletivo. E mudando a pergunta, né, mudando o foco das perguntas aqui, o que você acha aí do mercado, como ele mudou do começo, onde você entrou até agora, e como que isso impacta no seu conteúdo, assim, as editoras, elas reconhecem mais o trabalho, como que é o apoio das editoras pra ti? Eu posso falar, quando eu cheguei aqui era tudo mato, não tinha nada aqui, era tudo mato, não tinha nada. Tinha lá o Fel tentando lançar o Arzu, tinha lá Galápagos lançando Robin Hood, o Macri lá lançando, acho que era Pássaros o nome do jogo, sim, e o Ouro de Tolos, Eu cheguei a pegar tudo isso aí na mão na época, tinha o Samurai da Celican, eu vi tudo isso aí. Tinha o Deterrence também, do Paulo Santoro, enfim. Hoje a gente nada no meio dos jogos, né, cara, você pode sair, a gente gosta de brincar com a banheira de Meeples, mas você pode fazer a piscina de jogos hoje, né, você faz uma piscina oficina de jogos Saradana. Com certeza. É muito legal ver isso, né? Porque eu, durante muitos anos, eu comprei muito jogo importado. Eu, na época do dólar de 2 até 2,50, eu fiz a festa. Eu fiz a festa, cara. Eu cheguei, tipo, a comprar 40 jogos no mês. Eu fiz a festa. Caraca. Entendeu? Eu comprei muito jogo. É, na época que o dólar era 2, 2,40. Comprei muita coisa. Por quê? Eu tinha muito amigo que ia pra fora. Então eu não pagava frete. Aí vale a pena. É, entendeu? Então, às vezes o cara trazia uma mala com 10, né, meu? Então, pô, ficava muito barato. E comprava também pra vender, né? Vendia pros amigos e tal. Então hoje eu acho muito legal, né? Mas assusta um pouco também essa inundação de jogos que a gente teve, principalmente por causa do boom da Galápagos, né? Sim. Então muita gente vê com maus olhos isso, né? Fala, caraca, é muita coisa, é muita coisa. Eu acredito muito em massificação, sim, né? Então eu vou fazer só um paralelozinho rapidinho com o que a Amazon fez, né? A Amazon, quando ela chegou no Brasil, ela fez uma estratégia muito parecida. O que que foi? Lançar muita coisa com preço muito lá embaixo, só que a Amazon, pô, ela lançou pra predatória mesmo, né, cara? Meu, quebrou, sim, a Saraiva, a Cultura tá indo pro Beleléu, fechou a Fnac e tantas outras. Então hoje a Amazon, você percebe, você vai olhar lá, os livros da Amazon não são mais tão baratos como eram quando a Amazon começou. Antigamente você comprava, meu, 5, 6 livros por R$100, tranquilo, mas você comprava muita coisa. Então hoje em dia eu acho que o que a Galápagos tá fazendo, não só a Galápagos, né, todo mundo tá lançando muito jogo, é porque o nível da Galápagos é muito grande, né, meu, são 3, 4 jogos por semana, né, tipo, é uma avalanche de jogos. Mas eu acho que o que a Galápagos tá fazendo é massificar pra atingir muitas esferas. Eu acho que o mercado da Galápagos, né, o alvo, aliás, não é o nicho. Eu acho que eles estão visando outras áreas. O novo, né? Exatamente, é o jogador novo. Eu acho que o alvo da Galápagos é o jogador novo. Então, nós que somos os lobos velhos do mar, né, a gente se beneficia. Por quê? Porque tá vindo muito título bom. Tá vindo muito título de entrada, né, nesse mar de coisas. Tá vindo muito título médio. Tá vindo muito jogo de jogatina totalmente despretensiosa pra você jogar, tipo, com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia. Mas tá vindo coisa boa, como um TI4. Então, eu não vejo com maus olhos, né, esse cenário agora. Eu acho que as editoras menores, né, vamos pegar duas aqui quaisquer, a MeepleBR e a Paper Games. A MeepleBR não tem um nível de lançamento gigante, porém, o catálogo da MeepleBR é sensacional, né? Os caras lançaram agora o Cidades Submersas, o Ilha dos Dinossauros, né? Então, assim, é só jogo bom, né? Eles têm boas licenças. A Paper Games, eu gosto muito do catálogo da Paper Games pela abrangência, né? Porque ele vai desde o jogo... Com certeza. É, daquele jogo pesado, Brain Burner, até o jogo familiar. Então, assim, eu acho que a Paper Games, ela tá ali no catálogo médio, né? Recheada de jogos médios, até jogos bem cerebrais, como Suburbia, por exemplo. Sim. Né? Que você pode jogar de uma maneira tranquila até uma maneira muito agressiva. Agora mesmo, recentemente, eu joguei Whistle Stop. Cara, que delícia, sim, que é aquele jogo. Muito massa, muito nossa, massa. Nossa, que delícia. Aquele jogo é uma maravilha. Finalmente, então, jogo de trem. Sim, é, exatamente. A gente até comentou isso no Twitter esses dias, né? Você, eu publiquei lá, você respondeu, te bateu um papinho lá, é verdade. Finalmente, um jogo de trem, autenticamente de trem e com pick and delivery, né? Uma das mecânicas mais bem difundidas lá fora. Então, parabéns aí, né? A gente pega a Grok Games, né, cara? Que também alterna muito nesses mundos, né? Do jogo infantil, como um Doutor Eureka, até um Projeto Gaia. Então, eu acho que as editoras menores, eu acho que aquelas que são micro-editoras pequenas, infelizmente, eu acho que se não participar de uma joint venture aí, né? Se unir e tal, talvez elas não sobrevivam. Fato. Eu acho que até acabar essa maré porque essa maré, ela vai acabar. Vai dar uma diminuída. Sim, sim. Mas eu acho que essas editoras que existem, eu acho que elas estão consolidadas já, sabe? Eu acho muito difícil, por exemplo, uma Paper Games chegar no final do ano e dezembro e falar, ó, galera, a gente tá encerrando atividades, porque não deu, a gente não tá se destacando. Pelo contrário, o catálogo deles é bom, né? Eles têm títulos muito bons. Então, eu não vejo com maus olhos, não. Eu até tava discutindo um dia desses, né, com a galera, porque o pessoal falou assim, ah, aquele... Acho que é Studart, Rafael Studart, é isso o nome dele, né? Isso, o Rafael Studart. Isso, então, que ele tá gravando vídeos e tal, e ele joga mesmo, né? Ele é um cara que gosta de jogar. Ele fez a cobertura do Doff. É, do Doff também, né? Ou o meu amigo maluco lá, o Didi Braguinha. Aliás, Didi, você está escutando? Beijo, te amo, adoro você, você é maluco, eu adoro gente maluca. Você vê caras como Didi Braguinha, como Rafael, como Caruso, Dani Calabresa também, que um dia desse eu vi ela com jogo lá. Eu acho muito importante essa galera gerar conteúdo, né? Independente se os truzão, né, From Hell, do Board Game, não consideram esses caras opiniões sérias. Tipo, ah, esses caras recebem dinheiro, né? Enfim, independente se eles recebem ou não, pra massificação é importante. Sim. Entendeu? Então, acho que pra difundir, que o vídeo do cara tenha 1 milhão de views, mas se desse 1 milhão você adquirir 100, 150 novos jogadores, cara, isso já é muito bom. Com certeza. Isso é muito bom, porque você pega um Root, Reboot, por exemplo, né? Que foi um jogo que teve uma produção, sei lá, 500 cópias, 1000 cópias, não sei. Mas se você, dessas 1000 cópias, 700 foi nicho que comprou e 150 foi novos jogadores, cara, eu acho isso um acerto perfeito, assim, sabe? Tipo, é uma vitória pro hobby. Não sei se é um mérito, né, de entrar nesse ponto, mas existe apoio por parte das editoras pra quem produz conteúdo? Existe, existe, existe. Eu recebo jogos, né, não todos, né? Então, sim, por exemplo, a MeepleBR, quando sai um jogo grande, por exemplo, eu acho que uma vez eles mandaram, uhum, sabe? Então, sai jogo pequeno, é porque isso é um pouco, eu acho que também da minha identidade, né? Eu sou um canal, aliás, eu sou um canal não, eu tenho um canal, que é, eu sou um canal, é ótimo, que eu adoro abordar jogos pequenos. Uhum. Eu sempre faço questão de frisar isso, né? Ó, jogo pequeno, não é porque é pequeno que é ruim, pelo contrário, dê chance e tal. Então, a maioria das editoras, quando tem um jogo médio, pequeno, isso eu digo em porte mesmo, né? Tamanho de caixa. Sim. É invariável, eu recebo. É invariável. Agora sai um TI 4, lá vai o Alan comprar. Sai um Cidades Submersas, lá vai o Alan comprar. Kick-Ass, por exemplo, lá vai o Alan comprar. Então, por exemplo, Kick-Ass eu peguei um essa semana, né? Eu cheguei lá, num dos meus lojistas preferidos e tal, ó, pega uma cópia pra mim aí. Então, eu recebo, sim, apoio de não todas as editoras, né? Mas sim, da grande esmagadora maioria, mas também não é um apoio incondicional, como muita gente acha. Tipo, o Alan recebe 200 jogos por mês. Pô, se eu receber 200 jogos por mês, tava felizaço. Abriu uma loja, né? Abriu uma loteria. É, abriu uma loteria, boa. Eu abri uma loteria. Mas eu recebo, sim, apoio, mas muito material mesmo é meu. Sim. Tipo, eu fui lá, comprei e eu gravo. Tanto que eu comecei a receber apoio, de fato, no meu canal, foi por volta do episódio 100, 110. Uhum. Então, teve 100 jogos analisados antes disso, que era tudo no meu bolso. E se um dia eu parasse de receber um eventual apoio da editora XYZ e eu achar que o jogo é legal, eu ainda vou continuar indo lá, vou comprar o jogo. Uhum. Se eu achar que o jogo vale a pena ser analisado, eu vou lá gravar o conteúdo dele. É a filosofia do canal, né? Sim, sim, sim. Então, assim, muita gente brinca isso comigo, né? Alan, você não pede like no vídeo e você não pede pra ninguém se inscrever. Por quê? Essa é uma pergunta que não fizeram, mas eu faço questão de responder. Uhum. Eu acredito muito em meritocracia, né? Eu aprendi isso no tatame. Então, lá você é o que você constrói. Então, eu tô chegando com quase 8 mil inscritos, mas foi por isso. Tipo, a galera vai conhecendo o trabalho, é legal. Pô, uhum, você acha que merece um like? Deixa o like lá. É legal, você acha que merece estar inscrito? Então se inscreve lá, acho bacana. Não tenho nada contra quem pede like, quem pede inscrito. Eu acho que cada um tem sua abordagem, né? Uhum. Aqui a minha, eu realmente não penso dessa forma. Tipo, se eu tiver 1000 inscritos ou 10 mil e eu, pra mim, ainda for prazeroso gravar, eu vou continuar gravando. Legal. Agora, perguntaram aqui, por que você não grava lista no geral de melhores? Essa quem perguntou... é a melhor pergunta da noite. Essa... Quem perguntou foi o Daniel William de Fortaleza. Essa é a pergunta que eu queria responder. Polêmica agora, hein? Essa é polêmica. É. Polêmica, essa é polêmica. Vamos lá. Já me perguntaram isso um zilhão de vezes. Eu fiz algumas listas, mas listas de brincadeira. Inclusive, uhum, uma que você participou, que eu fiz um convite pra você um tempo atrás, que acho que era top 5 piores partidas ou melhores partidas. Era uma, uhum, coisa assim. É, que eu lembro que eu convidei você e acho que o Aftermath na época, eu não lembro. Por que eu não gravo listas? Eu acho que a lista, ela é uma opinião sua, né? Sim. Então, tipo, é o meu top 10 pessoal. Só que o meu top 10 pessoal, ele tá muito atrelado àquela época onde eu estou gravando o vídeo. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta assim, Alan, qual que é o seu top 10, né, de jogos? Não existe. Eu não tenho top 10. Eu tenho aqueles jogos que eu gosto muito. É, se você falar assim, você tem um top 3 euros? Muito subjetivo, né? É muito subjetivo. Então, você tem um top 10 euros? Ah, eu falo, acho que um top 10 não, porque é muito jogo, eu jogo muita coisa, né? Eu, uhum, já joguei muita coisa. Eu acho que Projeto Gaia, esse eu falo sem medo nenhum. Tipo, é meu top 1 favorito na categoria euro. Ameritrash, tosqueirão, meu. Green Horde, eu adoro Zombicide Green Horde, né? Eu sou assumido. Então, eu não gravo por esse motivo, porque eu acho que ele é um vídeo que ele tá muito atrelado ao momento que você está gravando. Então, talvez daqui a pouco você conheça uma mecânica nova, tipo, ó, vou dar um exemplo aqui, tá? Uhum. Quem assistir episódios meus, do episódio 100 pra frente, vai ver que eu falo mal de Pandemic. Olha, e não é pouco não, hein? Falo mal mesmo. E hoje em dia, Pandemic é um dos jogos que eu mais gosto de jogar. Eu me divirto demais jogando Pandemic. Eu coleciono caixas de Pandemic, as caixas temáticas. Eu acho Pandemic muito legal. Uhum. Mas por que eu tinha raiva do Pandemic? Porque eu fui jogar Pandemic primeira vez, na Ludus Luderia, explicaram o jogo tudo errado. Aí foi frustrante pra caramba, foi frustrante nível agrícola, de você não fazer nada e ficar, sim, apanhando o jogo inteiro. Aí depois eu fui jogar de novo, aí joguei bêbado com sono, aí eu achei o jogo pior ainda. É, aí me entregaram o Pandemic com a expansão No Limite, né, On The Brink. Sim. Aí eu, uou, aqui tem um jogo bom. Falei, caraca, aí eu fui ler a regra, né, eu fui experimentar, fui apresentar pro meu grupo, falei, opa, esse jogo é legal, vale muito a pena. Então hoje eu sou um grande fã de Pandemic, então eu acho que a questão da lista, ela é muito do momento, acho que ela é muito de circunstância, né? Sim. E pelo motivo polêmico principal, porque todo mundo faz. Cara, eu nunca quis fazer um conteúdo parecido com o de ninguém, né? Então, assim, eu gosto gosto de fazer review. Então eu gosto de, tipo, meu, tem 450 jogos resenhados no Direto ao Ponto. Nenhum canal tem isso. Então eu quero ser lembrado como o maluco que resenhou 450 jogos, ou 500, 600, não sei até onde eu vou. Então eu quero ser lembrado por isso. Não pela lista de top 10 isso, top 10 aquilo. Nada contra quem faz, pelo amor de Deus, não entendo errado. Sim. Tanto que agora o Coelho tá lançando uma série muito legal lá, que é o top 100 dele, do Fel, de um outro menino que eu esqueci. Lista tua também, que eu já vi. Lista do Covil, lista do Jack. Aquelas listas de jogos, top 10 pra iniciantes. Eu acho isso muito legal. Essas listas que elas são direcionadas pra uma coisa em específico. Eu acho bacana. Só que eu não quero fazer porque na minha cabeça é mais do mesmo. Eu sei que ajudaria muita gente, principalmente novos jogadores ou até um cara que tá na dúvida sobre determinado jogo. Mas às vezes aquele determinado jogo tem review dele lá no Direto ao Ponto. Então deixa de ser preguiçoso, pesquisa lá e assiste, seu sem vergonha. Entendi. A gente comentou algumas vezes aqui sobre o Procurando Bituques, que é um podcast que você produz com o Moita. Vou corrigir, tá bom? Desculpa eu te cortar, vou corrigir. Sobre o pior podcast da galáxia, por favor, não precisa elogiar. Não que elogie. Exagero. Se você elogiar, eu vou achar que você tá sendo falso. Então, por favor, se refira ao meu podcast como ele deve ser lembrado, como o pior da galáxia. Mas assim, não dá vontade de fazer isso também pra board game, já que você tem uma galera que joga eventualmente, não dá vontade de bater papo em áudio sobre board games? Nunca existiu essa vontade? Cara, eu sou um apaixonado pela mídia podcast, um grande consumidor. Eu acho muito legal. Muito legal. Por exemplo, o Jogatina BG eu escuto. O Covil eu escuto muito deles, porque eu nunca consigo ver as lives, então eu escuto quando eu tô dirigindo, às vezes quando eu tô indo trabalhar de metrô. Eu adoro Meeples and Nipples do Zombie. Mesmo que aquela produção toda podre dele, Zombie, a produção do teu podcast é uma droga. Eu vi falando isso pra ele. Você tem 3 ouvintes. Ele, eu e a mãe dele. Só. Ninguém escuta aquele negócio. Mas o conteúdo é muito legal. Zombie, beijo, te amo. Então, assim, eu consumo muito, né? E fora de board game também, eu consumo muito podcast. Eu escuto podcast histórico, podcast sobre política, porque eu não tenho muita paciência pra ver jornal. Então, às vezes, quando eu quero ver alguma coisa de política, eu vou ouvir podcast. Podcast de música, eu adoro ouvir podcast sobre heavy metal e coisa do tipo, né? Tem uns muito legais sobre Tolkien, né? Podcast gringo. Tem uns nacionais bacanas também. Podcast sobre quadrinho, né? Então, eu consumo mesmo, assim, sabe? Um dia, se tu parar do meu lado, eu abro meu Spotify, tu vai ver, cara. A lista é gigantesca, assim, dos que eu assino. Show. Deve ter uns 30, mais ou menos. Eu consumo muito. Eu nunca pensei em gravar porque, pra mim, o YouTube, por enquanto, já mantém essa necessidade de me comunicar sobre board games já é bem alimentada. Mas sempre que eu sou convidado, eu participo. Eu nunca nego um convite. Eu só nego se a agenda não bater, alguma coisa do tipo. Mas eu acho muito legal. Eu gravaria. Eu acho que se eu conseguisse formar um crew, né, assim, pra participar semanalmente, eu gravaria sem problema nenhum. Legal. Ou quinzenalmente, tranquilo. Mas eu acho que eu não organizaria, entendeu? Mas se alguém chegasse e falar, ah, não quer participar do podcast com a gente toda semana? Fica a dica. Tô soltando currículo na praça, hein? Quiserem me contratar em podcast, currículo na praça. Eu só acho que deveria ter um MoitaCast junto com o AlanCast, junto aí, fazendo sobre board games. E vou falar do Procurando Bitucas também, ó. Procurando Bitucas, pra quem não conhece, vou fazer um jabazinho agora. Tanto que eu até perguntei pro Zabu, posso fazer jabá antes de gravar? O Procurando Bitucas é o pior podcast da galáxia, você acha ele lá no YouTube, tá? Aliás, no YouTube, tem no YouTube alguns episódios, mas o meu pior editor da galáxia não subiu todos, então tem alguns, mas você baixa no seu agregador preferido, Spotify, Google Podcast, enfim. Tem página no Twitter também, né, que é o Procura Bitucas. Não é conteúdo pra menor de 18 anos, já aviso, porque o Alan simpaticinho, o bom moço lá do YouTube, não é o Alan do Procurando Bitucas lá. Eu sou um dos piores seres humanos da humanidade. Mas é muito legal o feedback que a gente tem, cara. A gente recebe um feedback muito bacana. Lá a gente fala de cinema, de quadrinho, de coisas do dia a dia, né? A gente gosta muito de falar de cinema, na verdade, né? E falar mal de nerd. A gente adora falar mal de nerd, porque a gente é tudo nerd, então a gente adora sentar bom. O pau. Acho bom. A gente adora sentar o pau em nerd. Então, se você estiver interessado aí, escuta lá. Procurando Bitucas. Olha, vai estar linkado aí embaixo. E meus pêsames, tá? Pela audição até o final. Meus pêsames. E Alan, pra finalizar, qual dica aí você daria pra quem quer iniciar? Falar sobre board game, seja no YouTube, seja em outro formato. O que você recomendaria pra essa pessoa? Malhe os glúteos. Malhar os glúteos é fundamental. As pessoas gostam de gente com os glúteos malhados. Isso, sem dúvida. Não, mas falando sério. Primeira coisa, seja você mesmo. O tempo todo. Então, se você for gago, gagueje. Se você tiver trejeito com as mãos, faça trejeito com as mãos. Então você vai decepcionar, cara. Porque eu gaguejo demais e na edição eu tiro tudo. Você tira tudo? Não, eu deixa tudo. Você gago não consigo, lá, cara. Não consigo, vira cara. Tua assinatura, cara. Não, minha assinatura já é transformar o que era ruim em algo menos ruim. Bobagem, ele tá sendo modesto. Eu acho que assim, seja você mesmo, seja sincero. Eu acho muito louco quando eu vejo discussões na Ludopédia, por exemplo, uh-huh. O pessoal pede assim, ah, mas o youtuber brasileiro, ele não grava um vídeo pra falar mal do jogo. E aí eu vi uma discussão, que inclusive eu fui citado na discussão, achei a resposta do cara genial, a resposta do cara. Ele falou, meu irmão, pensa no seguinte, a Honda está lançando um carro agora com uma mulher maravilhosa andando na praia, com um cara saradaço, Deus do Olimpo assim, aí eles olham pra você na tela com aquele olhar sedutor, todo banhados em suor, besuntados em óleo e falam, não compra esse carro é uma bosta, ele quebra após 5 mil quilômetros e você vai gastar todo o seu dinheiro nele, isso não existe cara, ninguém vai gravar um conteúdo pra falar mal exclusivamente de uma coisa, então eu acho que o cara que tá gravando vídeos, ele vai apontar talvez, né, na grande maioria das vezes, possíveis defeitos que o jogo tenha, sim, ou alguma coisa que ele não tenha gostado, mas essencialmente ele tá gravando porque ele gostou daquilo, ele quer falar daquilo. Sim. Né? Então, eu, por exemplo, no meu, eu tento apontar pra quem o jogo é indicado, né, então às vezes esse jogo é mais indicado pra família, ou pra um cara mais cerebral, ou pra uma jogatina mais compromissada, acho que o meu filtro é esse, então tipo, se eu tô falando que isso é pra mais família, você que é Eurogamer, né, que gosta de jogar de Feudum pra cima, você não vai curtir isso aqui, sai fora, corre disso aqui, não é pra você. Então eu tento deixar esse filtro nas entrelinhas, né? Pra você entender que aquele jogo talvez não seja pro teu gosto pessoal. Uhum. Mas a minha dica é essa, seja você mesmo, tá? Não espere nada. Tipo, não grava esperando que você vai ter 3 mil views no primeiro dia, né? Eu tenho vídeos que, às vezes, pra bater 1000 views demora pra caraca. E tem alguns que batem 24 horas, assim, 1000, 2000, 3000. Uhum. Então acho que vai muito da sede do público em saber de algo daquele jogo, né? Então acho que é muito oferta e procura, oferta e demanda. Quem vai atrás de sucesso inicialmente e não falar com paixão sobre aquele conteúdo, já começa errado, né? Esquece. E outra, vou deixar bem claro isso. Tem canais, eu não gosto de falar canais menores, porque eu não sou maior que ninguém. Então eu vou colocar da maneira com canais com menos inscritos, sabe? Que estão com 400 inscritos, 500, 1000. Tem canais de conteúdo maravilhoso, bem editado, com texto. Você vê que o cara tem um carisma, uma empatia natural muito boa. E às vezes você pergunta, por que que o cara não chegou lá? Às vezes é uma questão de timing. Talvez ele divulgar no lugar certo o vídeo dele e frequência, principalmente. Então, assim, eu acho que frequência é o segredo de tudo, né? O Mike Tyson já falava isso nos anos 80. Speed kill. É muito importante você ser, se ser forte, mas speed kill, sempre, sempre. Então, frequência. Então, se você colocar na sua meta que você tem dois vídeos por semana, lance os dois vídeos por semana. Sim. Divulga na Ludopédia, divulga no Twitter, divulga no Facebook, divulga na discussão, divulga no McDonald's. Não deixa a peteca cair. E assim, se você não tá animado pra gravar, não grave, porque todo mundo vai perceber isso. Tipo, meu, ele gravou isso aqui só pra preencher grade. Não grave. Grave na pegada. Você tem que estar na pegada. Tipo, eu quero fazer isso aqui, fica legal. É, cria sua própria agenda, né? Você não adianta exatamente. Você fazer dois. Se você se sente confortável falando sobre um conteúdo que você gosta uma vez por mês, ótimo. Tem que ser, de certa forma, saudável. Então isso aí eu acho que é uma coisa que eu coloco como adicional ao que você disse. E eu penso assim também. Eu acho que quando o teu conteúdo é bom, independente se ele vai sair uma vez por semana ou uma vez por mês, ele vai ter público. Uhum. Então, assim, tem podcasts maravilhosos que eu escuto, que é um episódio por mês, cara. E eu fico o mês inteiro esperando aquilo. Eu falo, meu, sai logo, sai logo, sai logo. E quando sai, eu já baixo e já tô escutando. Entendo perfeitamente. Então, tenha isso em mente. Se o teu conteúdo é bom, vai ter público. Sim, sim. Bom, Alan, novamente, muito obrigado aqui pela sua presença. Ah, eu que agradeço. A gente encerra mais uma edição do Ficha do Jogador. Foi muito da hora esse papo que a gente discorreu aqui ao longo de mais de uma hora aqui de gravação. E, cara, parabéns pelo seu trabalho. Falei pra caraca, né? Pelo amor de Deus, eu falo demais, falo demais. Novamente, cara, valeu. Deixa os suas considerações finais. Convide a galera que não conhece o Direto ao Ponto pra conhecer o canal. Fala aí. Ó, galera, primeiro, foi um grande prazer participar, tá? Assim, tô sendo sincero agora, não é pra puxar saco não, tá? Eu realmente queria participar há muito tempo disso aqui. Pra mim tá sendo genial, muito legal. Eu sou um fãzão já do Jogatina faz muito tempo. E, aliás, o que eu vou falar agora, não sei se é verdade, mas eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu comecei a escutar o Jogatina BG, eu lembro que eles falavam palavrão pra dedéu. Aí uma vez eu escrevi isso no Twitter, acho que foi pro Zabu, e falei, Zabu, conteúdo de vocês é genial, mano, mas vocês falam muito palavrão, velho. Aí você começou a colocar raiozinho. Foi isso mesmo. Então assim, eu sou ouvinte de longa data mesmo, tá? Então assim, eu gosto muito, então pra mim é um prazer inenarrável participar aqui. Sim. Então pra quem não conhece meu trabalho, me acompanha lá, Alan Farias, Direto ao Ponto no YouTube. Pode me acompanhar indicar também lá no Procurando Bitucas, né, no podcast, mas meus pêsames após o final da audição, não venha me xingar que eu não aceito reclamação posterior. E também pra quem quiser conhecer meus outros trabalhos, procura no Xvideos lá, Pornografia Russa, Alan Faria, vocês vão me achar. Eu também vendo pomada do peixe boi elétrico da Amazônia, lá na Praça da Sé, pulando na bolinha de fogo com as facas espetadas lá no meio. É fácil me achar por aí. Exatamente. Na próxima Olimpíadas também você vai ver o Alan. Eu tô velho, já passei da idade. Novamente, galera, muito obrigado pelas perguntas enviadas aqui. É, lembrando, esse podcast ele vai entrar num breve recesso, talvez não tão breve assim, mas vocês vão saber um pouco mais no dia 2 aí. Então, novamente, obrigado a todos que vieram a pergunta. Obrigado novamente, Alan. Eu vou ficar por aqui. Abraço, até o próximo turno. Tchau!